Fala aí, gurizada! Bem-vindo ao Hypecast, edição de número 4. Hoje nós vamos falar de Batman versus Superman, a origem da justiça. E comigo aqui hoje, 404, Olá! Yuri McBoy Beleza, galera? e o gaúcho mais mexicano dos gaúchos mexicano, Pablito Santelena. Olá, que tal? Então, gurizada, hoje o episódio vai ser um pouco diferente, porque a gente teve uma pequena falha de roteiro. É, pois é. A gente tá gravando esse episódio hoje, no dia 8 para 9 de março, e o último episódio que a gente tem lançado, o da segunda temporada da série da Netflix, O Demolidor, a segunda temporada não saiu ainda. Então a gente não tem como fazer um review. A gente tá vendo o que a gente vai fazer, mas nenhum conteúdo em japonês, nenhum conteúdo kawaii desu, nenhum conteúdo será perdido, não se preocupe. Então eu acho que vamos direto, né? Partiu. Direto e reto. Reto e direto. Bom, gurizada, a gente tem que falar, antes de falar desse filme, que as expectativas estão bem divididas, a gente tem que falar um pouco sobre Homem de Aço. Maravilhoso filme. Não, maravilhoso é muito forte. Maravilhoso filme, melhor filme. Não, tô brincando, não é o melhor filme, não. Branquelas existe, né? Não é o melhor filme. Se tivesse Terry Crews, seria o melhor filme. Peraí, vamos fazer. O que vocês imaginam o Terry Crews fazendo no filme Homem de Aço? Nossa. Pensem, minhas crianças. Meu Deus, que cena. Eu Terry tô Crews. pegando todo o filme Ah, se eu acho que mexendo em ele algum podia ser ponto. o Zod O pro Zod, negócio o e Zod. aí pra ia escalar muito rápido, cara. Eu acho O Zod, que ele gente, tinha que ser o podia Zod. ser. Eu acho que ele podia ser o pai do Super-Homem. Eu não teria morrido. O fantasminha, velho, caralho. Eu acho que o pai do Super-Homem poderia, tipo, o Krypton tá. Eu tô falando pai do Super-Homem porque o Zell da vida. Eu não sou muito da Jor-El. DC. O Jor-El. O Jor-El e o Krypton tava sendo toda fodida. Ele ia arrancar a camiseta e ia começar a flexionar os músculos peitorais. Ia começar a bater alienígena, tá ligado? Isso é muito legal. Antes da gente falar um pouco de mais especificamente sobre o Homem de Aço, é bom destacar também que aqui no elenco não tem nenhum grande decenauta. Tirando, é claro, o gaúcho mexicano, mais gaúcho mexicano dos gaúchos mexicanos, Olá, que tal? Joe, foi Pablito. Joe. Então ele é meio que autoridade. Quando o Pablito Santelena é autoridade, vocês sabem que vai ter problema. Bom, mas enfim, voltando ao filme Homem de Aço. Alguém tem alguma história, alguma experiência legal? Yuri, você foi ver num formato É, eu fui ver no Deluxe? IMAX. Como é que. Conte a história. Conte a triste história de sua vida que levou a essa terrível escolha. O meu pai ligou, convidou pra ir no cinema. Ah, beleza, né? Por que não? Por que não? Chegando no cinema, vai naquela maquininha que tu pode ter a dispensa de ingressos, né? E saiu três ingressos pro Homem de Aço, pra mim, pra minha irmã e pro meu pai. E eu já tinha visto o Homem de Aço. E eu fiquei tipo, bê. Vou ver de novo. Quando a pessoa pergunta, tu quer ir no cinema, ao invés de perguntar, tu quer ir ver tal filme, é que tem alguma coisa errada. Tem algum desejo por trás. A última vez que me perguntaram, tu quer ir no cinema, eu acabei vendo o filme da Bruna Surfistinha. Ah, nós acabamos dentro do Nossa, Sobrancelha. foi uma história bem engraçada. Eu, Eu não sei, eu fujo do nossa. tópico tanto assim, ou. É engraçado pra caralho. É, ela vai ficar pra um outro dia. Então, Ok. quando tiver alguma coisa relacionada a pornô, a gente conversa, conta essa história, porque ela é bem Uma boa. das minas quase vomitou no cinema, mano. Foi muito engraçado. Caraca! Foi muito engraçado. Caralho, Ai, meu eu só Deus, fui. Foi. peitos, boa! Acho que foi uma das melhores sessões de cinema que a gente teve na vida. Foi Ah, maravilhoso. foi horrível, mas foi muito De bom. vômito Foi de o. cinema, eu só conheço gente que vomitou no Distrito 9. Por quê? Tu já assistiu o Distrito 9? Não. Tá explicado por que tu não. Tu não. Ok. É o dos aliens que estão na África e tal. Tu não viu mesmo? Não. Veja. É muito bom. É muito bom. Tem umas cenas meio nojentinhas. Ah, ok, enfim. Abre um sustinho, engole porra, a guria fica louca. Enfim. Bom, o Homem de Aço, eu tenho uma história... Eu nunca tinha visto, até pouco tempo atrás, eu e o Pablito Santelena fazemos parte de um canal que está agora falecido do YouTube. Aposentado, que é o canal aposentado. Aposentado. Incapacitado devido à guerra. Que é o canal Meio Certo. Vocês vão ouvir dele depois. E eu vi o filme, porque a gente tinha que gravar algum filme... Eu vi o filme, muito bom. Eu vi o filme porque a gente ia gravar algum vídeo. Tu te lembra que vídeo era, Santa? O vídeo pro Homem de Aço era... A gente tinha que fazer um... Acho que, se eu não me engano, era o nosso top 10 filme de super-herói. Sério? É, eu acho que era o nosso top 10. Era assim, o nosso top 10 filme merda. Foi o nosso top 10 filme merda de super-herói. Ah, é, o top 10 filme merda. Que tem, tá certo. Que tem o Motoqueiro Fantasma 2, que foi o nosso grande vencedor, e acho que o Homem de Aço foi em oitavo. Bah, ou nono esse lugar. Sim. Se não me engano. Enfim, eu tenho um top 10 filme merda de super-herói, é isso aí. Eu tenho um certo problema de concentração. Forte, porque o filme tem o quê? Uma hora e meia? Duas, talvez? Homem de Aço? Duas e pouco. Eu transformei esse filme num espetáculo de 4 horas de duração, porque eu ficava pausando. Exatamente. De 5 em 5 minutos, eu ficava tipo... Não, nem não vai negar aqui que eu estava lá, o Lois, que não está aqui, mas estava lá também, pode confirmar. Que tem muitas coisas que tu achou muito legal. Então tiveram com suas pederastias. Tiveram umas cenas que eu fiquei, nossa, tá legal. Parabéns pra quem filmou isso. Parabéns, mas... podia ter 1h30, tá ligado? É, parabéns, mas não precisava todo esse tempo. Isso é verdade, o filme é longo demais. Mas cara, eu... E a gente vai chegar nesse aspecto longo demais, mas enfim. Cara... Esse filme, eu não gostei, eu vou ser bem sincero, num geral, assim. Eu achei que a porradaria foi a fuder, eu achei que as câmeras foram a fuder, tiveram coisas a fuder, e quem tá fora do estado do Rio Grande do Sul nos ouvindo não vai saber a menor ideia, não vai fazer a menor ideia o que a fuder significa. Eu vou botar na descrição, a fuder igual a... Igual a bom. Né? Nesse caso, eu acho que... Maneiro, a fuder é maneiro. A fuder é maneiro. Maneiro. Enfim. Tiveram algumas coisas a fuder, mas nada que salvasse o filme, sabe qual é que é? Aquela horrível sensação de tu tá vendo uma coisa que saiu de lugar nenhum pra te levar a nada. Pois é. E tu fica perguntando de quem tu vai cobrar 2 horas da tua vida que tu acabou de perder. No meu caso, eu fiz a experiência de tornar um 3 horas. O filme, ele é visualmente ok. Acho que ele poderia ser mais colorido. O visual é do caralho. O visual eu acho do caralho. Ele poderia ter sido mais colorido. Vocês de já arte viram a comparação de como seria o Super-Homem com cores? É que eu achei essa escolha das cores, eu achei meio foda, porque tipo, o Super-Homem é o símbolo da esperança da DC. E tu me bota o Super-Homem nas trevas. No ar, tá ligado? É. Se tivesse um pouquinho mais de cor, eu acho que talvez até pudesse melhorar um pouco. Eu não salvaria o filme. Mas talvez ficasse um pouquinho mais suportável. Mas o início eu acho legal ali, a parte de Krypton. A parte de Krypton é do caralho. A parte de Krypton ficou legal, a cena de porradaria no final do Zod ficou legal. Tiveram algumas horas naquela cena que eu fiquei tipo, ok, eu não faço a menor ideia do que eu tô vendo. Mas é que essa cena não faz sentido. Não faz sentido nenhum. É, o Super-Homem, ele ama as pessoas da cidade, mas odeia... Mas ele não ama as pessoas da cidade. Não, mas não é nem isso o problema. Como é que ele ganhou aquela luta, gente? Ele era um capial. É o mesmo motivo pelo qual como é que o Daniel San ganhou do cara do Cobra Kai. Exatamente. Daniel San, ele pelo menos teve um treinamento, tá ligado? Não. Os caras do Cobra Kai eram mais foda que o Daniel San, velho. Quem podia agora ter o cara era pelo tipo, seu o Super-Homem era um fazendeiro, tá ligado? Kid, véio, porque... E ganhou de um general, tipo, como? Os dois têm o mesmo nível de força, vou tomar no cu. O cara, olha, o pessoal desmerecendo. Né? Ah, meu, eu vou te falar que eu. Agora eu vou dar o ponto de quem gostou do filme, tá ligado? Já que vocês agora destruíram o filme. Vai fazer qualquer outra coisa. É, certo, vocês vão no banheiro enquanto eu falo aqui sozinho. Eu acho esse filme bem legal, assim. Ele não é o melhor filme, assim, nem de longe. Ele tem muitos pecados, umas coisas bem horríveis mesmo. Mas eu acho um filme bacana, assim, eu acho um filme legal. Ele não acrescenta, mas também não é um desperdício de vida, que nem o Matheus falou. Não acho que foram 2 horas da minha vida que eu joguei no lixo. Achei, sei lá, entrei. Acho que fui com expectativa baixa, até porque, pô, depois do filme do Nolan não tinha muito assim que superar mesmo. Pois é, isso eu acho uma coisa interessante. E aí, cara, eu saí feliz no cinema, sabe? Saí divertido, assim, pô, filmezinho legal, sabe? Eu não achei uma merda, não achei ruim. As cenas de luta eu acho bem legais. Eu acho que ele é muito cansativo, ele é um filme cansativo. Tem Sim. algumas coisas que ele podia ter cortado, sabe? Mas... caralho. Não, já podia ter cortado umas ele 2 tem... horas de filme, assim. É, na verdade, o que ele fez foi pegar... o filme inteiro, né? É, ele fez o seguinte... O Zack Snyder, o que eu acho que ele errou no filme foi o seguinte. Ele tentou fazer um fanservice do filme do Christopher Reeve, tá ligado? E botar umas coisas meio... E, claro, o Nolan tá na produção também, botar aquelas coisas realistas e tal, tererel, tem que ter chororô e aquelas coisas todas. E ele acabou enchendo linguiça pra cacete no filme, assim, podia ter cortado e feito, sei lá, um filme de 2 horas, 1h40 e pouco, assim, sabe, não precisava ter estendido tanto. Não precisava ter a punheta cinematográfica pra si mesmo, né, cara? É, ele fez ali uma coisa pra ele, tá ligado? Não foi pro público, sabe? Mas tem coisa que eu acho um filme divertido. Metina? Veria de novo o filme? Eu, sim. Mistake. Eu tenho, eu gosto desse filme, eu acho legal, um filme divertido. Gurizada, o Santa Helena lançou um ponto bom. A trilogia do Nolan. Eu sou uma pessoa que eu não tive coragem de ver até hoje o terceiro filme. Não, eu disse pra tu ver, disse que eu ia te bater. Aliás, eu tô pra te bater porque tu não vê esse filme. Eu vou chamar o gordo aqui. Vai te bater porque não vê esse filme. Se tu não chamar o gordo aqui, por favor, faça favor, porque a gente tenta renascer aquela merda de canal que a gente tem. Mas enfim. Exatamente. Eu ainda não tive coragem de ver o terceiro filme, porque o segundo filme, pra mim, foi uma coisa que me marcou, assim, de uma maneira absurda. Pra mim também. Eu sou apaixonado. Vocês acham que essa, já tocando um pouco agora no tema principal do casting, vocês acham que essa nova linha que a DC tá dando agora vai chegar perto do que foi a trilogia do Nolan? Não. Ok. Não. Até porque não, ela porque tá tentando ser Nolan, tá ligado? Essa que é uma das coisas que mais me incomoda. Porque não é como se eles tivessem feito um estilo diferente, sabe? Eles meio que tão querendo fazer um novo... uma nova trilogia do Nolan, só que não vai rolar, tá ligado? O problema é justamente esse. Eles estão tentando fazer um negócio que já foi feito, sabe? Faz outra coisa diferente, muda o foco. Eu acho que esse filme, pelas coisas que eu acho, assim, pelo menos o Batman tem um outro foco, sabe? Esse é, acho que, um personagem que vai salvar. O resto é ver se eles vão tentar botar realismo demais, que é o que o hiperrealismo que o Nolan tanto gosta de trazer nas suas produções. Pra uma coisa que é mais fantástica, de Mulher Maravilha, de Aquaman, de pois criaturas mais... Pois é, mas como mais... é que tu deixa o Aquaman realista, tá ligado? Sabe? É complicado. É, exatamente. Tipo, os heróis da DC são complicados de deixar realista, porque eles são muito over, tá ligado? Por exemplo, tem Aquaman, tu tem o Cyborg. Cara, tem a Mulher Maravilha, meu. Ela é tipo mitologia grega 100%. Eu quero ver eles explicarem de onde é que vem essa porra dessa mulher nesse filme, cara. Cara, eu quero ver o ultra-realismo no Shazam. Bah. Ah, nossa. A criancinha virando adulto. Shazam, caralho. Eu acho que a dublagem tem que ter um caralho depois do Shazam. Qualquer coisa a gente edita depois. A gente vê o filme e vai botando os caralho. A gente faz uma dublagem do filme botando só palavrão no filme. Mas sabe caralho. Uma coisa que eu vi? Eu agora me lembrei daquela teoria que toda a frase da Docinho, das Meninas Superpoderosas, cabe perfeitamente o seu filho da puta no final, mas enfim. Uma coisa que eu vi no Homem de Aço que me incomodou foi justamente eles tentarem transformar o filme de aço, do Homem de Aço num... Batman Begins. Trilogia, um Batman Begin-esque, sabe? Tipo, um filme tipo Batman Begins. Só que me incomodou porque, tipo, são personagens completamente diferentes. Exatamente, uhum. Você não pode e o que a gente... trabalhar os dois da mesma forma. E o que a gente vai falar daqui a pouco é justamente, são coisas que a DC já produziu que fizeram inúmeros sucessos justamente por serem personagens completamente diferentes, entendeu? Então eu acho que o jeito que eles trabalharam o Super-Homem no Homem de Aço é um jeito que num filme do Batman, ok, só que eu acho que não ficou apropriado pro personagem. Peraí, a gente vai falar do filme do Lanterna Verde? Por que isso foi mencionado de novo? Eu falei Lanterna Verde? Não, não, mas no Deadpool a gente já falou dessa porra. Não, nada de Ryan Leão, deixa o Lanterna Verde não existe, ele morreu, cara. Ele não existe. Deleta esse filme da tua mente. E o Sinestro apareceu depois dos créditos. Eles acharam que ia ter continuação. Que bonitinho. Mas enfim, alguma consideração final sobre o Homem de Aço? Santa? Cara, eu acho que foi um gancho muito legal que já introduz agora no universo do quadril, que é o... Não, spoiler, obrigado. O Homem de Aço, cara. O quadrinho, o Homem de Aço, trata o Super-Homem, que é um mais conhecido do Super-Homem junto com a morte dele, né? É um quadrinho que... E o Super-Homem comunista? Exatamente, e o Red Sun. Cara, é um quadrinho muito bom. Ele é uma história muito legal do Super-Homem. E ali tinha um roteiro praticamente pronto do filme, cara. Era só tu pegar e fazer. O roteiro, inclusive, o Super-Homem, o primeiro, do Christopher Reeve, tem muita base dessa história do Homem de Aço. Tanto é que o traço do quadrinho, cara, é o Super-Homem é a cara do Christopher Reeve, aquele queixo quadrado, nariz, tudo muito parecido, entendeu? Sim. Então ali tinha uma base boa que eles podiam ter usado pro filme, que já tá pronto, entendeu? Já é uma coisa, material bom que já tava feito. Sim, é, ele se apropriou de uma maneira ok do material, entendeu? Só que mesmo assim, eu acho que a forma usada pro personagem talvez não fosse a melhor coisa a se fazer no mundo. Não foi mesmo. É que o Super-Homem é um personagem complicado, tipo, pra ele ficar chato é muito fácil. Porque ele é o Todo-Poderoso, ele pode fazer tudo. Entendeu? Então eu acho que é um personagem bem complicado de se adaptar. É porque eu acho que tu leva legal o Super-Homem, até que os melhores quadrinhos, pelo menos acho que os melhores quadrinhos do Super-Homem que eu li, é que ele enfrenta um inimigo muito poderoso, muito mais poderoso do que ele, que aí tu tem realmente um desafio, porque o que o Yuri falou tá muito certo, ele é o cara que pode tudo, entendeu? Ele é um deus. Como é que tu vai desafiar um deus? Tu tem que botar alguma coisa mais poderosa, isso que é o mais legal. E deixa eu apertar o meu botãozinho aqui de bullshit. Bullshit, bullshit, bullshit, bullshit. Do personagem do Homem-Aranha, no geral. Homem-Aranha? Homem-Aranha? Super-Homem, no geral. Ganhar os poderes do sol. Ah, sim. Ah, isso tem outra coisa. Eu acho isso bullshit total. Ah, mas é da origem do personagem, né, cara? Uma sim, mas eu continuo achando bullshit. Eu continuo achando bullshit. Mais clássicas dele é o poder do Sol. É bullshit, né, cara? É tipo, vamos dar um jeito de tornar esse filho da puta over de qualquer maneira concebível na face da Terra, literalmente. Mas uma coisa que eu acho até que é legal, agora voltando pra falar do filme do Batman vs Superman, eu não gostei do visual, acho que o Apocalipse, que é um dos vilões mais fodas do Super-Homem, cara. Calma, gente, vamos chegar lá. Quer eu falar depois? Vamos, tá. Vamos falar de outra coisa agora. Vamos. Quadrinhos, vamos de quadrinhos? Tech Pix. Bom, eu acho que agora dá pra falar um pouco mais sobre DC pra construir um pouco do hype dessa união, dessas duas entidades da DC, desses dois carros de vamos imprimir dinheiro. Os dois super-heróis mais famosos do mundo, né, cara? Mas somos mais... Não, mas é, cara, eles são considerados os dois... Saber quem é que teve essa ideia, os três mais famosos do mundo que estão no filme. É que a impressão que eu tenho é que essa ideia de, tipo, Batman vs Superman veio, tipo, milhas depois do Homem de Aço. Porque não tem nada, tipo... É, parece que foi meio que um remendo. Não parece que foi preparadinho, tipo, parece que eles... Não, a gente vai fazer o Homem de Aço planejando um Batman vs Super-Homem. Pois é, mas isso é... Esse a gente vai no... A gente vai na parte da bomba lá. Ok. na parte da bomba, mas a gente vai. Mas eu acho que é bem isso aí mesmo. Né? Não, eles fizeram bem, bem porque precisamos fazer dinheiro, sabe? Não foi porque... Sim, mas, né, Deadpool não 2 foi... já foi anunciado, cara. Não, sim, mas é que é diferente, porque eu vou falar, se vocês querem que eu espere pra falar depois, ou falo agora sobre eu, esse eu acho que vamos guardar depois? Pra falar na... Compartilha, tá, depois... compartilha essa... Depois eu falo, então, depois... depois essa eu... tua emoção aí. Bom, vamos falar um pouco das DC, das DC mídia. Nas outras mídias que a DC sempre foi muito melhor do que no cinema, né? That was a sweet burn. Alguém quer começar? Santa Helena. Oi. Comece comigo. Com a sua escolha. Cara, eu escolhi, eu já falei antes do quadrinho do Homem de Aço, mas eu escolhi um encontro muito... que é uma das mais maneiras que eu já li, que é o Inimigos Públicos, que é um encontro em que o Batman e o Superman são obrigados pelas circunstâncias a se juntar e a trabalhar juntos, né? É um que universo... o Batman versus Superman. Que o, que é, o Batman e o Superman... É, desculpa. Que o Batman e o Superman, pelas circunstâncias, são obrigados a trabalhar juntos. É um quadrinho bem legal. É no universo da DC em que o Lex Luthor é o presidente dos Estados Unidos. E ele põe um prêmio imagina, como... De fala. Agora imagina aquele Lex Luthor do trailer sendo presidente dos Estados Unidos. Mas ok, continua. O que acontece? Ele põe ele usa o poder e a influência dele pra acabar com o que são os dois maiores e mais, né, entre aspas, poderosos super-heróis, que é o Batman e o Super-Homem. E põe os heróis que estão à disposição dele como presidente, né? Como ele tem o controle do Cadmus, que é a central de pesquisa lá do universo DC, ele põe essa galera pra caçar o Batman e o Super-Homem. E eu não quero dar spoiler da história, porque acho que quem não leu tem que ler, tem inclusive uma animação, a DC é muito boa de animação, depois a gente vai falar disso mais pra frente. A gente vai tirar um exemplo bem da hora. Ela tem uma animação... só a animação dela. O Inimigos Públicos, essa animação é bem legal, mas mostra inclusive a amizade que se desenvolve, que acho que é uma coisa que vai estar presente no filme, é a amizade que cresce com os dois. Porque por mais que tu tenha o Super-Homem de um lado, que é um cara que é super força, super velocidade e tal, tu tem do outro lado o Batman, que é um humano, mas que assim, que consegue vencer os inimigos no mesmo nível do Super-Homem usando só a inteligência e seus milhões na conta, né? E é uma HQ bem legal, acho que vale a pena, assim, mostra bastante dessa união, que é um dos elementos que vai estar aí no filme, que vai estar bem presente, tipo, acho legal, assim. Bom, então, 404. Olá. Qual foi o seu material de escolha? Foi o Cavaleiro das Trevas. Eu acho, tá, além de ser um clássico, né? Absoluto da vida. O Marco, né? O Marco. Importante mencionar que a gente tem um confronto do Batman com o Super-Homem nessa... HQ, que eu achei muito bem trabalhado isso, o motivo pelo qual os dois se enfrentam. Eu acho que não tinha como o Batman ganhar, né? Mas a gente aceita. É que na verdade o Batman, ele, a única maneira que ele tinha como vencer era usar as fraquezas do Super-Homem, e aí ele usa primeiro o fato do Super-Homem não querer machucá-lo, né? Que não matá-lo, porque afinal eles são amigos de muitos anos nesse quadrinho. E ele usa a Kryptonita, né? Que é o principal ponto fraco do Super-Homem. Porque sem isso ele ia tomar um cacete violento. Nossa. E a Kryptonita, eu acho que é um dos elementos que eu tô mais ansioso pra ver se vai ser usado, como vai ser usado no próximo filme. Isso é legal, porque ela é um elemento... Sim, ela tem já apareceu em trailer. Já apareceu em trailer. Sim, sim. Ela tem que ser usada e tem que ser bem usada, né, cara? Porque é um dos elementos principais, assim, da... Enfim, só uma consideração que eu tenho pra fazer rapidamente. O material que a 404 falou agora tem várias coleções, edições definitivas e absolutas lançadas no Brasil. E o material que o Pablito Santa Helena falou, e eu vou comentar também, foram lançados pela coleção agora da Eagle Moss. Maravilhosa, dos títulos Eagle da Moss. DC. Muito legal. A coleção da Eagle Moss é amor, assim. Fantástica, é uma coleção muito bacana. Ela é muito bem feita, tem material extra muito bom e eu espero ganhar algum retorno Nessa essa HQ que eu falei do Inimigos Públicos, inclusive, tem o primeiro encontro deles, né? O primeiro trabalho deles juntos numa HQ bem mais antiga, acho que é um quadrinho de Super-Homem, lá dos anos 1900 80. E Guaraná com Rosca. Eu acho que é dos anos 80, que é bem legal também. Essa coleção da Eagle Moss traz quadrinhos com a mesma temática, um roteiro parecido com o que está sendo publicado na íntegra. E tem uma versão antiga de um quadrinho que tem uma coisa parecida como esse do Inimigos Públicos. E o design também do filme, pelo menos o do Batman, eu acho bem parecido com o Cavaleiro. Sim, é totalmente inspirado ali. Totalmente baseado. E uma outra coisa que eu acho legal, que é umas coisas que alimentam um pouco mais assim, uma esperança positiva que eu tenho desse filme, é o fato de que o Frank Miller faz parte do roteiro, né, desse filme. Ah, tá no roteiro? Ele não escreveu o roteiro, mas a consultoria dele tá no filme. E algumas cenas ele foi junto no set gravar. Eu não sei quais cenas, não apareceu nenhuma foto de qual era a cena, mas apareceu dele com o Zack Snyder no set de filmagem, então tipo, tem o dedo do cara que fez a história boa lá, então acho que isso aí já dá um crédito legal. O material que eu vou falar agora, também, como eu já falei anteriormente, saiu pela coleção da Eagle Moss, é o material Torre de Babel. Um quadrinho, eu não sei se é muito antigo, eu sei que ele é mais ou menos velhinho, assim. Não, mentira, é 2000, já é anos 2000. Foi escrito pelo Mark Waid, que é um querido. Quem lê quadrinho há um tempinho já pode conhecer o nome Mark Waid, mas quem nunca parou pra procurar Mark Waid no Google, ver uma foto do cidadão, ele é um velhinho muito querido, cara. Ele é uma coisa fofa, assim, tu quer apertar as bochechas. Enfim, o que que conta essa história? O Ra's al Ghul consegue planos do Batman, arquivos secretos que o Batman tem sobre todas as forças, todas as fraquezas, as características, enfim, dos outros membros da Liga da Justiça. E estratégia de como destruí-los, né? Como exato, derrotar junto, cada um deles, é muito legal. Isso, exato. E junto com essas com esses arquivos, enfim, tem jeitos de derrotar, né? A partir das fraquezas, jeitos de incapacitar o cara. Por exemplo, o Aquaman é uma das coisas mais legais que eu vi, assim. No início tu pensa, tipo, tá, como é que tu vai parar o Aquaman? O poder dele é na água, tu vai tirar ele da água. Tá, mas daí tem aquelas desculpinhas God Máquina, que é tipo, tu precisa fazer o personagem ganhar, e daí ele dá uma de Magneto e controla a água de dentro do sangue do cara. Então, ele se tornou... então, isso foi boa. Cara, o Magneto controlar o ferro do sangue, eu acho a maior sacanagem já feita numa história em quadrinho. Isso é verdade. Porque o personagem tem que ganhar, tá ligado? Porque o roteirista quis e foda-se. Mas o Aquaman, nesse quadrinho, por causa de uma toxina do medo do espantalho, ele se torna hidrofóbico. Ele fica com medo de água. Muito animal. Olha que a fuder, velho. E tipo, e o Aquaman tem aquele negócio que ele fica muito tempo longe d'água, ele começa a secar. Então ele começa a se fuder, assim, é muito bom. É bem pensado. Claro que tem outras coisas idiotas, tipo congelar o homem borracha, porque foda-se, né? Mas... que toma nesse nível de esculhambação mesmo. Porque, né, a zoeira tá aí pra ser... Quarteto Fantástico tem isso também, velho. É. Pra tu ver como é merda. Tá no filme, isso tá no roteiro do filme do Quarteto Fantástico, só pra vocês terem... O primeiro Quarteto Fantástico tem isso aí, então. Do único Quarteto Fantástico, né? É isso que quiser. É, exatamente. Cara, o Quarteto Fantástico eu já acho merda no quadrinho, tá ligado? Betina, nossa, a próxima vez que eu te ver, eu vou te dar um abraço. Que é muito ridículo, mundo, cara. Todo mundo, não, porque Quarteto Fantástico tem toda a ciência e. Não, é uma bosta. É, cara, ele já não deu certo no quadrinho, tá ligado? Tipo, já é ruim no quadrinho, calcula como é que vai ir. Não, pro filme. E tu para, aqueles quatro bunda mole tem uns bunda maiores. Menos o Coisa, né? Piadista. Eles têm o maior um dos maiores vilões da Marvel como vilão principal, que é o Doom, o Doutor Destino. Tipo, é muito disparelho. O Senhor dos Laticínios, não é? Da Lativéria. Laticínio, nossa, é minha foda, né, cara? Na próxima pode pedir música já, hein? Ah, então forçou, vai ter música. Forçou, vai rolar, hein? Música. E bom, faltou eu falamos desses três agora porque eram quadrinhos, vamos falar de outra mídia que DC vai muito bem, que são as animações. Então a pedida do MacBoy é Eu vou falar do Justice League War. Tá vendo o cara falando em inglês. War. What is good for? Liga da Justiça Guerra. Guerra. War. O nome inglês é melhor, fala em inglês. Porque não soa bem, tipo, Liga da Justiça, guerra. Guerra, bosta, né? Sim. Uó é melhor. Uó. Do Borogodó. Uó. Nossa. É competição, a gola, cara. A gola. A gola, cebolinha. O lei da lua, né? Mônica Lombada. Lombada tá mão. É, a competição tá foda. Tá foda hoje, galera. Bah, meu, tá louco. É a formação da Liga da Justiça baseado nos Novos 52. A animação tá muito bem feita. Tá muito bem feita. Tem essa interação dos personagens que tá. Tá, Batman, Superman, Mulher Maravilha, tem a origem do Cyborg, o Lanterna Verde, o Shazam tá no meio também. Aliás, por que não? Essa eu me interrompi rapidinho, mas falou do Cyborg, achei legal. Essa é uma das origens mais legais do Cyborg, né? Porque ele tá diretamente ligado ao que acontece na trama, tá ligado? Sim, sim, ele não caiu de paraquedas no meio do... É, exatamente, isso foi bem legal. É muito a foder que a interação dos personagens tá tão boa, tá tão natural, que é aquela coisa, tipo, eles estão se encontrando pela primeira vez, tipo, eles sabem da existência um dos outros, mas eles nunca tinham se encontrado. É muito a foder. Conhecendo seu pai, assim. É, tipo, eles fizeram uma zoeira forte com um personagem que eu gosto, que é eu gosto do Hal Jordan, do Lanterna Verde. Eles fizeram uma zoeira muito forte, que tipo, ele tá muito retardado. Ele tá muito retardado, chega a dar pena. Ele virou Guy Gardner, como é que foi? Não, Guy Gardner é foda, para com isso. Mas o, tipo, ele tá piadista demais, e as coisas que ele faz normalmente dá merda. Tipo, ele virou o alívio cômico, né? Não é no War que o Batman tira o anel dele. Uhum. Essa cena é muito boa de eles passarem. Essa cena é muito boa. Que ele tá lá, mas qual é o teu lance? Super força? Super velocidade? Inteligência? Daí daqui a pouco o Batman fala, o que que isso aqui faz? Segurando o anel da mão dele, tipo... Nossa, eu não tacava longe, cara, só de zoa. Vai perder um tempinho da tua vida procurando essa merda agora. A cara do Hal Jordan, tipo, mas que diabos? Tu conta a história muito mal. Ele tá começando a questionar os poderes do Batman, tipo, tá, tu voa, tu é forte pra caralho. Eu acabei de falar, porra. E daí o Batman, tipo, não. E ele perguntou, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tu é só um cara que se veste de preto, de morcego, e começa a bater nas pessoas de noite, é isso? E o Batman dá um sorrisinho muito bom, cara. E o Batman dá um sorrisinho e ele olha pro Lanterna e ele tá com o anel do Lanterna na mão. Só que detalhe, o Lanterna continua com a roupa de Lanterna. Isso é muito bom, cara. E é aquele efeito coiote, sabe? Tipo, ele só começa a cair quando ele olha pra baixo e vê que não tem chão. Ele viu o anel na mão do Batman. E a roupa foi pro caralho. Sim, só depois que ele percebeu, né? Muito foda. Ah, é muito bom. Essa animação se acha, né, na pirataria da vida. Bom. Tem também, já que tu mencionou o Torre de Babel. Eles fizeram uma animação disso também. Fizeram algumas alterações, porque eles pegaram só os personagens básicos da liga, não foram até o Aquaman. Botou no cu do cachorro, né, cara? Eu gosto do Aquaman também, botou tá? Mas eles não... Chinelear ele agora. Só pegaram o que importa. O Aquaman... Ah, pegaram o Homem Borracha então, né, cara? Não, não tem o Homem Borracha na animação. Daí, e eles, Deus, né? A alteração... A tinta do desenhista. A alteração que eles fizeram foi que não é o Ra's al Ghul, é o Savage. Isso, Randall Savage com a Legião do Mal, né? É, com que eles pegam todo... Tem a Giganta, galera. O Grodd, uma galera, um grupo de vilões comandados... Uma patota. Pelo Randall Savage. E aí o esquema é o mesmo, eles sequestram os planos do... roubam os planos do Batman, da Batcaverna, e aí desenrola toda a treta lá. Bom, mais alguma consideração sobre DC e nas mídias que ela realmente manda bem? Acho que era isso. Eu tenho jogos. Quase, gurizada. Nossa, isso não tava no roteiro. Muito bem. Betina, valeu. Qual é a primeira recordação que vocês têm? E se alguém for super, hiper, mega cult, Superman do 64, eu vou ficar realmente decepcionado com vocês. Qual foi a primeira lembrança que vocês têm com os jogos da DC? Olha como é bom quando o host pega todo mundo de surpresa. Começa 404, surgiu com essa ideia de bosta. Ah, eu fui só no... nos jogos mais atuais agora, porque um que eu não tinha console, o meu... E, cara, eu fiquei muito impressionada com... O que eu mais gostei foram as lutas mesmo. Além da história e tal. Mas de jogabilidade... Os novos jogos da linha Arkham, do Batman, trouxeram, além de coisas... Nossa. Revolução, não só pra jogabilidade do videogame, que é a 404 falou das lutas, enfim, da jogabilidade, mas, cara, trouxe histórias muito boas que não estão nos quadrinhos. Roteiros inéditos que são muito legais. O pessoal se puxou muito. Eu vou falar um pouco melhor do jogo depois, quando a gente dropar a bomba mesmo, mas, assim, vamos focar na pergunta, né? Primeiro jogo que vocês tiveram contato do mundo da DC. Pablito. Cara, eu me lembro de um jogo mais antigo do que o Asylum, mas eu não joguei, eu só lembro que ele existe, mas meu primeiro contato de jogo mesmo, jogando, foi o Arkham Asylum, do Batman. E aí, cara, fala um pouquinho do seu sentimento. Cara, foi, meu, eu sou muito mega fã do Batman, entendeu? Eu leio o quadrinho do Batman desde os 7 anos de idade e... Fiquei maluco, cara, quando eu comecei a jogar um negócio e era o jogo do Batman, aquela jogabilidade animal, o gráfico era muito foda, ainda é muito foda, se pegar hoje o jogo pra jogar, o gráfico ainda é muito foda. Verdade. A história ela é muito simples, não é uma história complexa, mas ela consegue amarrar... A história é a história, como escrever uma história do Batman 101, né? 101, pega o Coringa, cara. Porra. Tu pega o Coringa... Mas o legal da história do Asylum é que, tá, tem o Coringa no meio, mas é tão... É que é amarrado bem os outros, entendeu? Os outros vilões que participam da história. Isso. O Coringa é o vilão principal, claro. E eles não estão de graça ali. Eles fazem sentido. É que isso que eu achei legal da história, entendeu? Ela se valeu muito do lugar. Eles construíram o jogo no Asilo Arkham, que é uma ilha fechada, então tu já tem um mapa fechado. O Asilo Arkham tem setores diferentes para tratamentos diferentes e cada vilão do Batman vai parar num setor desses. Já era conhecido dos quadrinhos e até do desenho dos anos 90 e do desenho da Liga da Justiça. Então já era uma coisa com uma mitologia conhecida e tu só teve que fazer um roteirinho do Batman e seguindo os caras e passando de um setor pro outro e tal. Enfim, tem uma treta maior ali com o Coringa, um plano maior dele ali no final do jogo. Mas, cara, é um roteiro muito bacana e, pô, vai dizer, se não fosse um filme, não dava um filmaço do cacete, o filme do Arkham? Dava um baita filme. Acho que tem como adaptar pra filme bonito. Eu vou mais além, eu acho que é tão bom que não precisa filme. Ah, isso é verdade, concordo. Esse é um argumento válido. Não, concordo, não deixa concordo. Fazer filme porque é bom. MacBoy, qual foi o teu primeiro contato com a DC Comics no mundo dos jogos? Dos jogos, o primeiro que vem na cabeça é o Asylum também. Mas eu tenho uma vaga memória dos jogos de 64, de Nintendo, que eu jogava com o meu primo. Mas eu não consigo lembrar muito deles. O que eu lembro mesmo é o Asylum, de tão marcante que foi esse jogo. Que, como o próprio Satanás já falou, a história do caralho, a jogabilidade. E o legal é que ele... mesmo dentro desse universo do Batman, com esses vilões bizarros e DC e tudo, ele é um pouco realista em algumas coisas, sabe? Tipo... O que eu gosto especialmente do jogo da Asylum, eu sou uma pessoa, como eu já falei no filme do Homem de Aço, sou uma pessoa completamente sem o mínimo foco. Então eu gosto muito de sidequest. Eu já cansei de ter jogo que eu tive que começar tudo de novo porque eu me esqueci a história principal de tanto fazer sidequest. E o Arkham me... Tem Locast em Skyrim, então, né? Nossa, não, o Skyrim eu comecei 8 vezes. O GTA V também. O GTA tu começa a jogar e daí tu tá fazendo história, tu começa a ser um cidadão de bem e daí tu ganha uma arma. Daí fudeu. Daí tu começa a matar gente enlouquecida, tu começa a atropelar gente enlouquecida. Ah, foda-se. Daí fudeu, né, cara? Tu esqueceu o que tu tinha que fazer. Mas o jogo do Arkham me permitiu esse mundo aberto, me permitiu tu ir caçar os troféus do Charada. Sim, muito boa, de passagem as charadas e as coisas. Tu ir descobrir especificamente no Arkham Asylum a história do a história do sanatório, né? Do Amadeus, Amadeus Arkham. Do Amadeus, isso. Cara, eu achei isso no jogo genial, velho. Genial. E é um mapa que se tu parar pra pensar... Claro, depois que tu joga o Arkham City, o Arkham Knight, o Arkham Universe, o Arkham... Sei lá. Origins. Cara, é um cenário pequeno. É só dentro do sanatório. Só que tu jogando esse jogo é uma quantidade gigantesca, estúpida de coisa pra tu... Pra Sim, tu descobrir, entendeu? O mapa é pequeno, mas ele não parece pequeno. É. Ele parece... Exatamente. Tu dentro dele, tu consegue... Ele tem tanta coisa, é tanto detalhe, tanta coisinha. É tão bem feito que o mapa parece que é gigantesco. Puta, tu falou tudo, cara. É bem isso. Bom, o meu primeiro contato... O meu primeiro contato com jogos da DC foi um pouco mais pra trás, assim. O primeiro jogo que eu joguei foi um jogo de Game Boy do Batman Begins. 2005, isso. Só que eu quero falar mais do jogo Justice League Heroes do Play 2, que eu acho que ninguém jogou. Só que eu não sei se vocês conhecem o Marvel Ultimate Alliance. Sim, sim. Conhece mais ou sim. menos a dinâmica do sim. jogo, qual é que é? Sim. Já ouvi falar, não cheguei a jogar, mas. Que era a antiga dinâmica do X-Men Legends, né? Que foi o primeirão que a Marvel isso fez. Isso, é a mesma dinâmica. O X-Men Legends of Apocalypse tem outro, eu acho. É o Legends e o Legends of Apocalypse. Então, um e o dois. Ok. É muito legal. É a mesma dinâmica, é a mesma moral o jogo, só que com uma skin da DC. É bem legal. É um jogo, assim, de Play 2, de... Não sei definir um hack and slash em grupo, será uma coisa assim, talvez? Mas é um jogo bem bom, eu aconselho a baixarem pros seus respectivos emuladores, pros seus comprarem o jogo original pra Play 2. Ok, eu parei. Cara... Agora que tu falou, tu meio que desbloqueou a minha memória. Na real, o primeiro contato de jogos da DC que eu tive, eu acho que foi o DC Universe Online. Aham. Esse jogo é bom. É, DC Universe Online também, joguei. Mas eu comecei a jogar depois do Asylum. Não, foi eu comecei depois, a jogar assim. Antes. Eu tentei começar a jogar antes do Asylum, só que o meu laptop da Xuxinha não deixou na época. Eu nunca mais tentei de novo. Tinha um MOBA da DC também, não? Tem ainda. O Infinite Crisis? É, o Infinite Crisis, né? Pô, eu fiquei empilhadaço. Eu era da febre do MOBA um tempo atrás. Mas parece que não é lá essas coisas, assim. Já vi review do Angry Joe e dessas coisas, mas não... É, não, eu também vi, não achei tão legal assim, não. Bicho. Não é, não. Pena. Enfim. Bom... eu tô ouvindo o toque de recolher, eu estou vendo as pessoas correndo desesperadamente pela cidade, porque eu acho que tá tocando a sirene, que vai cair a bomba. E é isso aí, gurizada, chegou a hora. a bomba caiu. Estamos falando de Batman vs Super-Homem, A Origem da Justiça. Vamos fazer aquelas perguntas tradicionais de início de hype. Qual foi a reação de vocês quando vocês viram o revelar do elenco? Nossa, o elenco foi bem complicado. Principalmente o Batman. Que, né, a gente, o Batman foi que a gente tinha o trauma ainda do Demolidor, remetendo ao outro episódio. Para mais informações, ouça o episódio Hypecast sobre a segunda temporada do Demolidor, já disponível no seu SoundCloud. O que foi isso? Eu não sei. Foi um merchanzinho básico. Eu gostei dessa minha voz mesmo. Ficou bacana. Ficou legal. Mas... quando a gente soube que o Ben Affleck ia ser o Batman, eu tava junto com a gurizada no... Eu o pessoal do Jiu-Tianca, mas tu, não é, 404? Aham. Tipo, nossa... A gente debulhou o Ben Affleck a noite inteira. Eu demorei pra acreditar, na real. Eu achava que era uma zoeira. Sim, porque um dos que tava cotado pra... Sim, a internet é... Nem sempre tá na internet é verdade. Isso é um pasmem, crianças. Como assim? Pasmem. Não, e outra coisa, a lista que tava divulgada de possíveis tinha umas outras opções bem legais, como que foi o que a internet elegeu e eu também, que era o Josh Brolin. Uhum. Que era uma opção bem legal de um cara que rivaliza a idade e pô, ele tem um porte de Batman também maneiro. Ele tem o queixo de Batman também. Diga-se de passagem, isso foi uma constante durante a seleção de elenco de Batman vs Superman. Sim, todas as opções eram melhores do que eles escolheram. Tipo, o Bryan Cranston pra Lex Luthor, sabe? Caralho! Todas as opções eram melhores das que foram escolhidas. Uma que eu não gosto. Talvez no filme seja melhor do que tem aparecido, que é a Gal Gadot como Mulher Maravilha. Pois, eu tô com peninha dela. Eu tô com peninha, porque tipo... O coração dela está no lugar certo. É isso que importa no final, né? É o que, tipo... Ah, cara... Ela... Não fecha em nada com Mulher Maravilha, sabe? Tipo... Ela é tão pequenininha, tão coisinha que, tipo... E ela é muito nova também. Sim. Vamos falar de... Eu já comentei com o Matheus que eu queria Stephanie McMahon como Mulher Maravilha. Não, eu vou pegar uma coisa mais roots. Eu quero a Chyna como Mulher Maravilha. Exatamente. A Chyna, mano, a Chyna dava powerbomb no Big Show, cara. A Chyna era porra louca pra caralho, ia descer o cacete de todo mundo. Eu não aconselho vocês procurarem Chyna no Google. Depois que ela foi pro ramo adulto do entretenimento, eu não aconselho. Mas era pra mim o meu cast. Vamos fazer um casting aí. Vamos fazer um casting rapidinho, isso vai ser engraçado. 404. Como? Depois dos trailers, pra redimir um pouco o obrigado, Yuri. Eu ia chegar exatamente aí, cara. Exatamente. Que depois nos trailers, o Ben Affleck tá muito. Pelo menos nos trailers, a gente não viu o filme, não tem como saber. Nos trailers ele tá muito bem com o Batman. Ele se tornou o menor dos problemas. Eu tô pra dizer que vai ser um dos melhores Batmans que a gente já teve no cinema. Eu acho também. E que é uma outra coisa que o Arthur falou, eu acho que é legal. Assim, ó. Ele parece pra nós um bom Batman. Porque nem todo cara que é um bom Batman é um bom Bruce Wayne, né? Sim. Então, ele tá um bom Bruce Wayne também. E ele tá conseguindo, acho que, atingir legal os dois pontos. Tanto como Bruce Wayne quanto como Batman. A cena do último trailer, né? O último trailer final que saiu. Que tem ele lutando lá com os capangas, os caras de metralhadora. Ah, lá tá muito maneiro. Estilo Arkham mesmo, que a gente comentou dos jogos. Exato. Tá isso bem que legal. Falar. Tá bem legal. Bom, vamos cair de boca no trailer. Depois a gente vê esse casting aí. Cara, as cenas de luta dos trailers... primeiro, o que vocês estavam falando do Ben Affleck como Batman. Eu nunca duvidei que ele poderia fazer um bom Batman. O meu problema com ele sempre foi a questão do Bruce Wayne. É, o meu também. Pois é. Eu concordo. Tenho medo do Bruce Wayne dele. É, exatamente. Isso. Porque ele parece, pelo menos... Eu acho que ele tá legal como Bruce Wayne, pelo que a gente vê no trailer, mas ele tá meio choroso demais, assim. Ele tem uma cara meio chorosa. Uma carinha assim, de bocona. Ele tem uma carinha de querer estar morto, sabe? que eu, acho meio fraquinho, assim. O Batman, ele é um cara, tudo bem que ele sofreu, ele tem trauma e tal, mas ele tá sempre motherfucker, entendeu? Mesmo com o Bruce Wayne, a cara dele é sempre motherfucker. Ele não se abala, ele acho que eu tenha visto o Batman chorar foi duas vezes. É que é o seguinte, né, gente? Ele tava conversando com o Clark Kent. Quem não ficaria com aquela cara? É, fica tipo... Cara de cu do caralho. Mas isso eu achei legal, assim, do... Pelo menos do Batman, dele lutando. O visual da roupa também eu achei que ficou legal. A roupa ficou maneira. Outra coisa uma que uma adaptação eu... maneira do Cavaleiro das Trevas. Ficou bacana isso. Dos trailers. Lex Luthor. É um Coringa Xing-Ling, né? Pá, tá, de novo aquela tá questão muito, do... Tá muito criança, meu. Muito criança do Lex Luthor, cara. Eles querendo reproduzir o... a trilogia do Nolan, né? Mas eu acho que não, cara. Eu acho que aí tem um problema até maior. É uma questão de querer agradar um público mais jovem e botando um cara mais jovem. Isso eu acho errado. Eu acho que não é nem isso, cara. O que tu acha que é? Eu acho que foi escolha visão. Merda mesmo da vida. Porque... Tu acha que é? Porque não precisava, não precisava. O público... Que já tem gente ali pra atingir o público mais jovem, sabe? Sim. Acho que só foi uma escolha merda mesmo. É, porque eu acho que... Pior que eu acho que até o guri sabe atuar. O guri consegue. Ele o é um problema, ótimo ator. Ele é bom ator, meu. Ele é bom ator. Só que o roteiro tá fudendo ele. Muito. Cara, o Lex Luthor, ele tá um Coringa on drugs, tá ligado? Tipo... Ah, Bruce Wayne, Clark Kent, I love bringing people together. Tipo. Ele tá, na verdade... ele tá trincado, velho. Ele tá cheirado. Ele tá trincado. Ele tá boca de camelo no filme, velho. Boca de camelo. É, meu. Ah, e as expressões desse hypecast estão muito boas, cara. Isso aí. Outra coisa que eu quero levar à consideração do trailer de vocês... essa minha frase não fez o menor sentido. Exato. Outra coisa que eu quero saber a opinião de vocês vendo somente os trailers... e levando e adicionando a informação que o filme vai ter 2 horas e meia de duração. Nossa. Vai vingar? Eu acho que não. A pergunta é bem simples. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Por quê? Cara, eu acho que sim, porque primeiro que eu acredito que tem muito mais coisa que não foi mostrado ainda do filme. É, que pode piora, ser, porque ainda tem muita gente que tem que aparecer também. Que pode ser que salve ou que dê merda, né? A gente vai ver. Mas eu acho assim, que tu tendo um Batman legal, tu já vai ter uma... Vendo como espectador, eu já vou sair mais feliz do cinema se eu tiver um Batman maneiro. Ah, sim. Com certeza. Eu já vou sair bem mais feliz do cinema do que se eu tivesse um Batman merda, já que o Super-Homem a gente já não dá pra consertar, porque a cagada já foi lá atrás, então, né? Agora a gente tem que consertar pra frente. Eu acho que eu gosto da Gal Gadot. O pessoal aí não gosta muito, mas eu acho que ela tá bem legal. E ela é boa atriz, a guria. Ela fez umas coisinhas bem legais, assim. Ela é boa de drama, não só de fazer filme de ação. Eu acho que ela vai bem. O Lex Luthor, esse aí é o que eu acho que onde pode cagar é nele, sabe? Mas, meu, tendo um Batman maneiro e tendo um final legal... O problema é que tu já tá esquecendo o segundo trailer, no qual eles mostram provavelmente que vai ser o maior vilão que vai aparecer. Que é o Apocalipse. Mas o Doomsday, jogado completamente de graça dentro dessa história que eles estavam bolando. Na verdade, o que eu penso assim, agora eu vou teorizar, tá, pessoal? Vou fazer aqui uma teoria que eu já vi na internet, já vi no alguns outros sites que bolam essa teoria e eu até concordo, que é o seguinte. O Apocalipse, ele é o vilão principal, né? Ele é só a criatura que eles enfrentam, o vilão principal é o Lex Luthor. Mas ele não vai ter o papel de matar o Super-Homem, como no... Pois é, como aí é que ele tá... vai ser como na primeira aparição do Apocalipse, que eu acho até que é uma maneira mais legal de tu apresentar ele, que é o seguinte, tu usa o Apocalipse como arma contra o Super-Homem, ele é derrotado na primeira vez, E assim como no quadrinho da Death of Superman, ele se transforma com essa morte, ele evolui, porque a proposta do Apocalipse é exatamente essa, é uma criatura que conforme ele morre, ele vai ficando mais foda. E aí depois, num futuro, ele vai voltar daí com aquele Apocalipse que a gente conhece, que é todo feito de osso e tal, que é o último nível. Porque o Apocalipse, ele começa com uma criatura toda... Inclusive, ele usa roupa, né? Ele não é todo pelado, igual o filme. Ele começa com roupa e ele termina ossudo e tal, com aquelas escamas de osso, que é o que a gente conhece dos desenhos, enfim, dos quadrinhos. Eu acho que essa vai ser a proposta do filme. Ele não vai ter... Vai ter a derrota do vilão, mas não vai ter a morte do Superman. Não, isso com certeza. Isso sim. Se eles adiantarem a morte do Super-Homem agora no segundo filme, puta que me pariu. É a mesma coisa que matar o Capitão América na Guerra Civil, tá ligado? Até sustenta. Aí eu já vejo mais perigo. É. Até sustenta essa teoria com uma outra coisa que também faz parte do universo DC, que é o seguinte: no filme nós temos a Amanda Waller, que é quem chefia o Cadmus, que é, como eu falei antes, o setor de pesquisa desse universo DC, que é controlado pelo governo. O Cadmus é quem aprisiona o Apocalipse. Ele é mantido lá como uma arma. Ele é contido numa cela. Essas coisas da DC, entendeu? Que me deixa com a pulga atrás. Como é que me aprisiona um cara que tem o mesmo poder que o Superman, tá ligado? Ah, como é que tu dá poder pro Superman por causa da porra do sol? Mas é a mesma, mas é pela mesma coisa. Pelo uso da tecnologia do... Ele usa a tecnologia de Krypton pra aprisionar o Apocalipse. A DC é tipo suspensão de descrença, cara. Ou tu acredita, ou tu é não verdade. Acredita. Eu não consigo acreditar nessa porra, por isso que eu prefiro a Marvel. Eu tô no time da 404. Ah, eu vou te falar que eu acredito, mas não tenho preferência, cara. Eu nunca tive preferência por nenhuma ou a outra. Eu acho que tanto faz. Né? Eu gosto de ler história boa. Por isso que tu lê Marvel. Por isso que eu ia dizer... Ah, não. O Matheus leu muito. Começou lendo DC, vai dizer que não. Não começou lendo Batman. Todo mundo aqui começou lendo Batman. Não, peraí. Começou assim. Primeiro quadrinho que eu tive contato, sim, foi um quadrinho do Batman. Claro, só não. Que eu comecei mentira, que o primeiro contato, o quadrinho que tu teve contato foi Turma da Mônica. Turma da Mônica. Não. Ok. Mentira, o primeiro quadrinho que eu tive contato foi um quadrinho número 1 do Pica-Pau que eu tenho aqui até hoje. Caralho! Isso explica o meu senso de humor questionável. Caralho, parabéns. Parabéns, enquadra esse... Eu vou enquadrar, eu tenho que guardar na minha gaveta. Mas enfim, dessa linha nova, o primeiro quadrinho, dessa linha de super-heróis, o primeiro quadrinho que eu tive contato foi no Batman. Só que eu comecei a ler mesmo com Marvel, comecei a ler mesmo com Thor. O meu primeiro contato foi com Demolidor. Nossa, Homem de Ferro. Assim? Uhum, eu comecei metade. Ah, ok. Porque se tu pegar um Demolidor criança, tu fica tipo, caralho. Não, eu comecei com os meus 15 aninhos. Ah, eu comecei com uns 12, eu acho, uma coisa assim. O primeiro contato que eu tive com quadrinhos mesmo, assim, foi o Homem de Ferro. Que era um dos periódicos do Homem de Ferro que tava jogando na casa de um primo meu e eu acabei lendo. Bom, gurizada. Só eu comecei a ler quadrinho aqui quando eu aprendi a ler. Não, quadrinho de super-herói, acho que... Super-herói foi um pouco mais tarde. Eu devo ter lido alguma coisa quando eu era pequeno, mas tipo, muito quebrado, assim, os Homem-Aranha da vida, mas porra. Eu tenho, aliás, até um dia ainda vou mostrar pra vocês os que eu tenho do Batman, cara. Eu tenho uns assim, ó, muito... Um dia ainda vou vender essa merda no eBay por uma nota preta, cara. Fica aquela esperança. Eu tenho Morte da a publicação primeira do Morte da Família completo em casa, que era do meu Dindo que ele me deu. Caralho. Então, que hoje em dia tu vai procurar, custa uma grana fodida aí. Que eu comecei... Caralho. Assim, eu comecei já com a fase pós-Frank Miller do Batman, a ler, que já era o Batman das Trevas, assim. Já tinha Batman Trevas. Porque antes, inclusive, eu comecei a ler quando já imprimiam o Batman com as cores em preto, né? Porque antigamente não imprimiam um quadrinho em preto, o preto não existia. A tinta era só azul. E aí, depois do Cavaleiro das Trevas, é que veio essa fase mais gótica, assim, dos quadrinhos. Essa fase mais gótica dos quadrinhos, essa parte mais gótica dos quadrinhos, né? Não. Ah, lá vem aquelas igrejas chatas, caralho. Eu peguei a referência. Vamos fechar? Eu acho, Eu acho que vamos, antes de fechar, vamos pro casting, né? Ah, é verdade, o casting. Boa. Eu gostei de pensar nisso, essa ideia que eu tive agora foi muito boa. Então, a gente vai fazer o casting de 5 personagens. Quem vocês escolheriam pra interpretar o Batman, o Super-Homem, Lex Luthor, Lois Lane e o Gordon? Vamos começar com a minha ordem aqui do Skype, 404. O Batman, agora no estado atual da coisa, eu não estou chateada não com o Ben Affleck. Talvez o Josh Brolin, mas... Acho que eu ia tancar o Ben Affleck, cara, de novo. O Ben Affleck? Tu curtiu ele, então? Eu curti ele depois, tipo... eu curti, mas eu também curti. Eu achei bem legal. Mas acho que se eu fosse fazer... Mas acho que o Josh Brolin, então. É. É porque a ideia, acho que é mais que o Didi Lima falou, é fazer tipo, como se a gente fosse fazer o cast do filme hoje, sem saber de nada. Ah, tá. É. Uhum. Quem vocês chamariam? Tá, então Josh Brolin pro Super-Homem... Okay. Não, peraí, vamos um personagem de cada um. Ah, tá. Ok, Josh Brolin, tanto pra, tanto pra 404 quanto pro Pablito? Pra mim também, Josh Brolin. Chamaria certo. Okay. Sem pensar duas vezes. Corta é pra mim também. Pro Yuri também. Eu sou da zoeira, vocês me conhecem. É, eu ia... vai botar o Adam West. Não, nossa. Mas eu tenho uma consideração pra fazer. Tem a botar o Michael Keaton, vai, confesso. Tem a botar o Michael Keaton. O Michael Keaton, Deus. Não como Batman canon, mas o Michael Keaton como Bruce Wayne velho. Num Batman do futuro ia ficar muito foda. No Batman o silêncio. Beyond? No Batman Beyond do Michael Keaton? É, como Bruce Wayne velho. Com o cachorro do lado? Sim. Caraca. Precisamente. Se é assim, bota o Val Kilmer também, então. Não, vamos respeitar. Não, pô, desses aí quem envelheceu melhor é o George Clooney, então, porra. Nossa. Gente, vamos parar por aqui antes que vá pro lugar mais ruim do que já tá. Com o Batman, eu faria o cast do Liev Schreiber, eu não sei falar o nome dele, que é o Dente Sabre. Ah, eu acho nossa! Que eu acho que ele tem uma cara... É um Batman soviético, mas eu acho que ele tem uma cara dessa. Ah, não, nem pra soviético não, ele nossa, dá, nem, meu, nem, não. Pra, nem sei, cara. Não, nossa. Nem se fosse o Batman soviético dava, meu. Muito ah, comum, mas eu cara. Gostei. Eu gostei da ideia dele usando a roupa do Batman, cara. Meu Deus. Ele tem um queixão aberto, tá ligado? Ele tem um queixão aberto. Bom, lábio leporino, engraçado. Super-Homem, me dê um casting absurdo pro Super-Homem, por favor. É, alguém vai na minha frente que. Casting do Super-Homem? 404, vem o MacBoy. Super-Homem, cara. Puta, é foda. Tom Welling. Hã? Tom Welling. Oh, agora, cara, só um parênteses na gravação pra comentar um negócio que eu preciso falar. Tu falou o nome desse cara, eu preciso botar isso pra fora. Vocês viram que ele vai voltar como Super-Homem? Uhum. Vai, né? Na série? Na série, o Flash vai viajar. O Flash vai viajar pra uma outra dimensão paralela, além da Terra 2, mais uma. E nossa, a dimensão, e a dimensão onde acontece com o Smallville, cara. Ele vai voltar, velho. A dimensão, você era adolescente dos anos 2000, né, cara? A dimensão do estragando, cagamos na sua cara, sua infância, seu filho de uma puta. Mas assim, pai, eu tenho o aqui perfeito Super-Homem, cara. A Lois Lane. Do Smallville é legal, cara. Aquela japinha. Não, aquela é a Lana, não é a Lois Lane. Lana, né? Lane. Ah, eu odiava essa série, então. Então eu entendi tudo errado dessa série. Enfim, 404, quem você vai... Quem é o seu autor? Nicolas Cage. Mas... Ah, não. Nossa. Foi por pouco, gurizada. MacBoy. Nossa, pera, vai ele pro próximo que eu tô... Ele foi destruído. É, foi próximo, daqui a pouco eu volto. Pablito? Cara, eu vou te dizer que na época do filme, quem eu achava que tinha que ser era o John Hamm, o cara do Mad Men, tá ligado? Eu, na época, faria com o John Hamm, eu acho que ele tem uma cara boa. É John Presunto, isso? Presunto com dois M's. Ham com dois M's. Procura aí. John Ham. Ah, ele tem uma cara de... John tem. Presunto. John Presunto. Né? Olha, não, mas ele tem uma cara de dá pra imaginar. Né? Não, não é, não? Vai dizer. Pois é. Mas cara, acho que ele é um pouquinho velho demais. Pois é. Talvez. É, mas ele rivaliza de idade com o Ben Affleck, né? Acho que eles devem ter uns 5 anos de diferença só. Ah, mas nada com uma maquiagem bem feita, não. Pois é, né, gente? Não, mas é que eu acho que a cara dele é boa, tá ligado? Ele tem uma cara, assim, de... Ele não é... Eu não consigo comprar ele como, tipo, o escoteiro, sabe? É, pois é, ele não tem uma cara de boa pessoa. Mas o meu casting... Ah, mas tu pega o... Eu acho legal. Quem foi o Vandalima? Diz aí. O meu casting, cara, é um ator que fez Motoqueiro Fantasma. Ai, meu Deus. É um ator que fez Hunger Games. A melhora. É o Wes Bentley. Quem? Procurem Wes. É o vilão do primeiro filme do... Ué? Do motoqueiro. O gurizinho, cara. O cara que faz o Blackheart, velho. O cara que faz o Blackheart. Nossa. Caralho. Pior. Bah, acho que foi... Essa aqui foi certeira. O Olimar, tu acertou, velho. Bato. Exato. Eu tava entre o Wes Bentley e o Jim do Supernatural. Mas o Jim já é o Batman. É, o Jim já é canon de ser o Batman. Sim. Enfim. Pessoal. Mas é que ele dubla o Batman. Ah, cara, perfeito. Ah, fudeu o Henry Cavill agora. Né? Beijo. Nossa. Beijo. Ah, fudeu. Adeus, Henry Cavill. Gurizada, eu tenho que conversar com o Lex Luthor, cara. Porque assim... com o trailer saindo e a gente vê esse Lex Luthor cheirado de cocaína até não poder mais, nariz... Boca de camelo. O nariz de platina. Lex Luthor bozo, né? Eu tenho que fazer esse casting, cara. Luthor é o William Defoe. Ai, meu Deus! É o meu Lex Luthor, cara. Não tem como, velho. Agora imagina o William Defoe careca. Nossa! Ô, meu, mas eu tenho... Cara, eu vou mandar depois pra vocês. Eu vou pegar a foto dele careca aqui. Ele não fica tão ruim careca, não. Eu sei que fez um filme que ele tava careca. Cara, ele fica bem de alguma maneira. É, velho. É difícil o William Defoe ficar bem de alguma maneira, cara. Do Andy Verde. Nossa, cara. Bom, e o casting de vocês? Cara, o meu, eu sempre quis um ator foda pra fazer esses vilões, tá ligado? Eu acho que o Lex Luthor pede um cara mais sério. Nem o Bryan Cranston, pra mim tinha que ser o Daniel Day-Lewis, cara. Daniel Day-Lewis era perfeito pra mim. Eu não sei se ele toparia, cara. Pois é. Eu acho o Daniel Day-Lewis tão... É porque eu acho que ele é bom ator pra caralho. Assim. O do ele Gangue é um cara... de Nova York, né? O do Gangue de Nova York. Meu, Lincoln também. Pega ele com aquela cara do Gangue de Nova York. Raspa a cabeça do louco, tira o bigode, mano, e põe um terno no maluco. Ele é perfeito, cara. Tem uma foto aqui dele exatamente do jeito que tu escreveu, velho. É? Aham. Uhum. Pô, o Ben Kingsley também com o Max Luthor. Não, Eu fico com o Bryan Cranston ainda, mas é uma boa... Bruce Willis ninguém. Não, deixa o Bruce Willis quieto, cara. Nossa. Pessoal, Eu acho que eu vou com a 404 aí, no... Esse aí, o 404, esse aí mesmo. Assim, né? Essa foto mesmo aí. Perfeito. Eu acho que eu vou no Bryan Cranston também, porque o cara fez um... No que eu assisti de Breaking Bad, ele atua bem para caralho. Não, o cara é um puta ator. Ele fica bem careca, ele tem a cabeça redondinha, sabe? Ele tem uma carinha de Lex Luthor, tipo, sabe? E eu acho que seria legal ter esse Lex Luthor um pouco mais velho, mais sério. Porque a gente só vê isso ou no quadrinho ou nas animações, que teve a animação da Liga da Justiça também, a série. Tem outra coisa também, né, meu? A gente teve o Kevin Spacey, o último, né, cara, antes desse. Bah, meu, ele tava louco, né, velho, no filme. Ela sim. Tava doente, aquele, né? Filme do jogo. Salve, tá ligado? Aquele filme é outro também que, meu Deus, né, gente? Mas eu vou te dizer que daquele filme, a Lois Lane eu achava legal. Achei aquela guria era boa, tá ligado? Eu não acho aquela guria ruim, do Superman Returns, como Lois Lane. Não, eu também não acho. Eu acho que ela tinha que estar morta se eles fizeram alguma coisa, mas a atriz, ela é uma boa atriz, tá ligado? Ela tem uma cara, e ela é uma atriz super bonita, assim. Pô, uma atriz fica legal careca pra fazer o Lex Luthor é o Matt Damon. Tá maluco do cu, né? Não, né, velho? Não, okay. Né? Não. Eu falei nas melhores intenções. Não. Não, aí bota o Bruce Willis de uma vez, cara. É, desse nível de bagunça. Prefiro o Bruce Willis. Agora, o quarto casting, a Lois Lane. A Lois Lane, cara. Pablito. A Lois Lane, cara, a Lois Lane boa é a guria do... A que faz a mulher do Deadpool agora. Aquela guria era boa, Lois Lane. Isso. A Morena Bacari? Morena Bacari, isso aí. Eu acho que ela tem a, pelo menos a cara, pra mim, é a cara de Lois Lane, tá ligado? Que tem no, na animação, nos quadrinhos. Essa Morena Bacari é aquela que fez o V, né? Isso. É. Também. Eu acho ela que... Faz Gotham também. Faz Gotham também. E ela fez o Homeland também, eu acho. Aham, fez o Homeland, a mulher do Brody. Ok. Eu acho ela legal de Lois Lane. Ela tem uma carinha de Lois Lane. Sei lá, eu olho pra ela e acho que tem uma carinha de Lois Lane. A minha escolha pra Lois Lane é a Olivia Wilde, do House. Ah, qual que é essa? É a... Eu me esqueci o nome da personagem dela. É a Miss Testa? É a 13, é a Olivia Wilde, isso aí. Eu acho que ela ficaria... É legal também, é boa atriz. Acho que ficaria legal. Ela é uma boa atriz, e eu acho que ela ficaria legal com o papel. Eu tinha esquecido que ela fez Tron, cara. Se tem uma personagem que eu poderia me importar menos... É a Lois Lane. É a Lois Lane, tá ligado? Então, pô, vamos pra Mulher Maravilha, então. Não, mas peraí. Pasmem, a mina que fez a Lois Lane em Smallville, ela tem mó cara de Lois Lane. Pois é, a guria que faz Lois Lane no Smallville, por mais que aquela série seja horrível... A Mulher Maravilha é China, meu. Não vou fazer cast de Mulher Maravilha aqui. Olha aqui, olha, eu vou mandar pra vocês a foto da China. Mulher Maravilha é isso aí, mano. se tá, passando já pra Mulher Maravilha, por que não a... Como é que é? Todo mundo cagou foda. Meu, a Lucy Lois sem Lane, lei, cara. A Lucy sem lei, a Xena. Nossa. Ah, mas tá muito bem. Olha como já, é que ela tá agora, velho. Ela não tá acabada, ela tá muito bem. Não, ela não é que ela tá bem, cara, mas não sei, a Mulher Maravilha não envelhece, velho. Ela tá sempre novinha, todos os quadrinhos que tu olha, ela tá novinha, tá ligado? É, por motivos de meninos querem comprar quadrinho com meninas bonitinhas. É, igual né? a mulher Gina Carano, então. A Gina Carano. Gina Carano já acho melhor. Ela tá no meio, ela, tipo, ela não é nem muito nova, nem muito velha. Eu acho uma cara de bebê, estranha. Cara. Hum? É. Ela tem uma cara meio estranha. Ela é bonitinha. Ela é bonitinha. Então vamos no casting, então, pra botar pra fuder. Que é o casting do Gordon. Ai. Casting do Gordon. Falando isso, vocês já viram quem é o Gary Oldman, oficial? Tá ligado? Pra sempre. Dane-se. Vocês viram quem é o. Vai ser o Gordon no filme do Batman? Sim. É. Matheus e Pablito. Sim. Ninguém tem que tocar no assunto, mas todo mundo viu. É, todo mundo, cara. Ô, velho. Pablito, quem é o teu... Cara, teu eu tô pensando aqui num Gordon maneiro, assim, que eu acho que ia ficar legal, porque o Gordon tem o quesito do bigode, né, meu? O cara tem que ficar bem de bigode. Não pode ser qualquer, nem é todo ator que fica bem de bigode, entendeu? O Daniel Day-Lewis ia ficar um bom Gordon. O Daniel Day-Lewis eu acho que ia ser um bom Gordon, ele tem... Eu tô com um nome na minha cabeça que eu quero deixar pro final pra explodir a cabeça de vocês. Ele tem o Daniel Day-Lewis, acho que era um bom. É muito coringa esse cara, ele é bom ator, funciona pra qualquer merda. Tinha um outro cara que eu acho que é legal, que é o House. O Hugh Laurie. Eu acho que era um bom Gordon também, cara. Ele tem uma cara boa, assim. E o cara é muito ator, foda, né, meu? Então acho que também era maneiro de Gordon. 404, já falou ou não? Eu falei no Gary Oldman, mas agora, pensando bem, acho que eu vou no Daniel Day-Lewis. Pois é. Mac? Pois é, eu tava no Gary Oldman também, que ficou muito bom o Gordon dele na trilogia do Nolan. Mas Daniel Day-Lewis... E ele tem um bigode de respeito também, Daniel Day-Lewis, cara. É um senhor bigode. É um puta bigode, né? Meu Olive Style é um puta bigode. Como O Olívio como Gordon. O Olívio daria um puta Gordon fudido, né? De novo regionalizando o podcast. Ah, é o Gordon que anda de bus, meu. Ele é um Gordon humildão. Ele é um Gordon gente boa, vagabundo. É o Gordon, cara, achei outra Mulher Maravilha com potencial aqui também. Manda a menina do Anjo da Noite. Ah, Selene, que eu esqueci o nome dela. Opa, 4. Bah, boa, curti. Boa. Ia ficar legal, cara. E ela é uma puta atriz de ação também. E ela é uma puta atriz de ação. Meu, ela é do Underworld e Troy, né, meu? Mas deixa eu falar o meu Gordon. Tá, por favor. Tá bem. Porque vocês falaram que o Olívio, ele anda de busão e tal. O meu Gordon anda de moto, cara. Ai. O meu Gordon é o Ron Pellman. Meu Deus! Nossa! Não. Ele é o meu Gordon, cara, é o Hellboy. Não. Meu Deus! Não, cara. Ele é o meu Gordon, cara, vou escolher. Nossa, não. A gente acaba por aqui, falou, galera. É, vamos encerrar antes que... Ele dava outros bons vilões, tipo... Dark Side, as coisas mais com maquiagem. Não, deixa assim. O Ron Perlman no Hellboy. Eu quero Hellboy 3 falando nisso. Eu quero. Preciso. Eu preciso, cara. Ah, eu quero muito eu também. Eu preciso ler quadrinho de Hellboy. Pessoal, nos comentários, algumas coisas que eu quero pedir pra vocês. Façam um casting, julguem o nosso casting, me indiquem quadrinhos de Hellboy. Vamos nos apresentar de novo. 404 Yuri, de onde é que eu caguei vocês? Eu sou do Clicker 16. Eu sou do... Achei que você era... Né? Não, achei que você era... Vai lá de novo. Eu sou do Qualquer 16, um vlog sobre cinemas e afins. Ok. Agora eu... pode ir, ô, Fraga. Silêncio. Eu sou o MacBoy, eu sou do Play to Chunk, um canal de jogos. E eu e Pablito somos do canal Meio Certo, um canal de integridade e qualidade questionável que é... E aposentado. Integridade e aposentado também. E agora apresenta-se no status morto. Exatamente. Mas e somos daqui, mais importante, somos daqui também. Então, pô, acompanha a gente por aqui. Vamos é isso aí, o Hypecast continua vivo. Sempre. E é isso, gurizada. Comentem casting, me xinguem, espalhem a palavra. Até. Até. Eu, falou. Então. Tchau. Ok, era isso.